já estamos por dentro da Orelha Extra, canal auditivo suplementar, início da primeira das 2 horas, sejam bem-vindos. Não poderíamos ter começado da melhor forma com António Luca e a sua banda Senhor Chinarro. Último trabalho de título Perspectiva Cabalhara, 2 temas no início desta primeira hora. Já ficamos com El Gato DS e de seguida Not. Cuando pasaba por aquí contigo de la mano, qué imaginación febril, qué campo, qué minado, en coche a las afueras, a por amor de veras. ¿Y cómo iba a suponer? Mi cabeza hueca, la golondrina en el cordel, ciudad gallina tueca, muy pronto lo sabría, nodo a la alcantarilla, oh no, oh no. De un banco, un balcón, de un naranjo, un seto, de una nueva construcción, lo juro, lo prometo. Tabernas y franquicias, desiertos y caricias, oh no. Sobre mí, igual que malas pulgas, momentos para ser feliz, lamentos y disculpas, se va todo a la mierda, como que man que pierda. El doble salto es mortal, el simple es para nada. Segunda mano atada, hay unas madrugadas. o início do programa de hoje com o Sr. Chinarro, dois temas do mais recente Perspectiva Caballera, El Gato DS e Nods. E se há por aí alguém que já nos segue há algum tempo para essa expressão Belgian Chamber Rock, não deve ser estranha, e o expoente máximo deste género musical são os belgas de Antuérpia, Aranis. O último álbum até agora tinha saído em 2012, de título Made in Belgium, e surge agora a parte 2, precisamente para esse disco, novo trabalho para os Aranis, liderados por Joris van Vinkenrooy. Ficamos então com a parte 2 de Made in Belgium 2. O tema vai ser Talsfert. Thank you. were a carpenter, if I were a carpenter. Orelha extra. Tentamos acertar na cabeça do prego. It's an A, right? Means how far away I am from the land where I was born. Intense nostalgia invades my mind. You couldn't sing that in English. Here I am alone and sad like a leaf on the wind. I want to cry, I want to die. I feel so much for my home. Land of the sun, I'm sighing to see you. Now I'm far away, I live without light, without love. Here I am alone and sad like a leaf on the wind. I want to cry, I want to die, I feel so much of my own. It's a theme song in Paris, Texas. Que lejos estoy del suelo donde nacido. Intensa nostalgia invade mi pensamiento. Al verme tan solo y triste cual hoja al viento, quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento, o tierra de sol, suspiro por verte. Ahora que lejos, yo vivo sin luz, sin amor. Al verme tan solo y triste cual hoja al viento, quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento. It's a blues song. Homesick. I say it is when you're truly at home. There's no more suffering, no more leaf on the wind, no more crying, crying to get back to where you come from. Nights are so still, not a baby will cry, not a chill wind will blow, disturbing the sky, but there's no peace in me. I'm burning for you, and I'm walking the floor in the devil's shoes. When I get my rewards, I will bring them to you. I will ask for your love and swear mine is true. Will you cast me aside and see me no more? Or will I win your heart? Get my reward. They say that your hand can never touch mine. that a poor boy can't hope for a woman so fine. But I'll work till I fall, determined to win, driven by need to see you again. Will I get my reward? Bring them to you, and I will ask for your love and swear mine is true. Will you cast me aside and see me? We can leave that in, can we? So what else? It just reeks with that rural, painful, you know, the girl's too good for him. Yeah, poor country boy. Yeah. No confidence. What's that song we do? Rode that hound down. Banda sonora de um filme documentário sobre as capacidades de intérprete de música, que o ator, que é excelente, como todos nós sabemos, e que já participou em cerca de 50 filmes, Harry Dean Stanton, é de banda sonora do filme que por aqui temos andado a rodar. Filme documentário, como dissemos, de título Partly Fiction. Para hoje ficamos com Canción Mixteca, uma colaboração que já tinha acontecido originalmente no inesquecível filme de Wim Wenders, Paris, Texas, entre Harry Dean Stanton e Ry Cooder. E depois da Nitty Gritty Dirt Band, ouvimos When I Get My Rewards. São já para os canadianos Tops, do mais recente Picture You Staring. disco que chama-se Picture You Staring, pertence aos canadianos Tops, e desta vez a escolha recaiu em Superstition Future. Esta é ainda a primeira hora de Orelha Extra com Fernando Cabrita, seguida a colaboração entre Bill Seaman e John Supko. O álbum chama-se S-Straits e os músicos e artistas plásticos compilaram cerca de 110 horas de excertos musicais que foram reunindo e que depois foram selecionados por um software muito próprio de nome Bearing Traits. A seleção essa que vai desde alguns segundos até alguns minutos. Depois incluíram ainda gravações de campo, bem como alguns trechos de piano, entre mais qualquer coisa. Deu neste disco com 26 faixas. Vamos ficar com duas, The Clicking e The Drunken Train Straight from the Tracks. Colaboração entre Bill Seaman e John Supko. The Clicking. Drunken train strayed from the tracks. Hello, this is Mary Kay, and I just wanted to welcome you to our world.

mais novo trabalho para os polacos Merkaba, chama-se Moloch, de lá extraímos The King, e o britânico Oliver Scherer tem editado a maior parte dos seus discos com a designação Doll Boy, mas para este novo resolveu utilizar o seu nome, chama-se Sir Ollie Flea and Other Ghosts. Para hoje, dos temas que já ouvimos, vamos ouvir um outro, desta vez Millions. Final da primeira hora de Orelha Extra, canal auditivo suplementar com Oliver Scherer, e de seguida destaque para o álbum estreia da banda de Los Angeles, Jungle Fire, chama-se o disco Tropicoso. A banda faz parte dessa cena que mistura a música africana com a latina e o funk. Vamos ficar com os dois temas iniciais, Rompecuero e comencemos. Esta primeira hora de Orelha Extra com os Dear Roof de La Isla Bonita ou Bummer. Até ao fim ainda os Cowards de World Champions in Male Chastity So Dark, It's a Joke e Daughters Touching Fathers. We'll be right back.

belíssima reunião esta entre o baterista australiano dos Dirty Tree, Jim White, e o tocador de alaúde grego, o instrumento, e ele, George Siloris, nesta aventura que deram o nome de Siloris White. O longa duração intitula-se Goats, e no início desta segunda e última parte de Orelha Extra ficamos com os dois temas que acabamos de ouvir, Old School Susta e San Antonis Sirto. De seguida temos por aqui para apresentar o álbum estreia para a banda portuguesa Vitorino Voador, é editado em janeiro de 2015, chama-se O Dia em que Todos Acreditaram, e vamos ficar com Sede de Água. Orelha Extra, spreading the gospel around here. Thank you. E já há bastante tempo que não ouvíamos música de Sei Miguel, o trompetista português. Acontece agora, através do CD que nos chega pela Clean Feed e do nome Salvation Modes. Ao que se diz, Sei Miguel vai deixar de compor música nova e vai sim começar a editar música que por lá tem e que fez durante estes 30 anos de carreira, e começa precisamente com este Salvation Modes, de onde ouvimos o tema Fermata. Esta, caso não saibam, é a segunda e última parte de Orelha Extra. Yeah. banda histórica do panorama pop britânico, The Primitives. Iniciaram carreira em 1988 com o álbum Lovely. Até 98 editaram, ou melhor, até 91 editaram mais 3 discos e depois desapareceram de cena. Regressaram em 2012 com o disco Echoes and Rhymes e surgem agora em 2014 com este Spin or Rama, do qual extraímos Eden in the Shadows, The Primitives. Disorder, derangement, disunion, jumble, mix up. Artistas incoerentes, canções contraditórias, temas conflituosos, sons em delírio. Orelha Extra, um cozinhado desconexo, de Fernando Pedrita. We'll be right back. Muito bom este novo disco de Chris Forsythe and the Solar Model Bands, a fazer lembrar um pouco os inesquecíveis e uma das melhores bandas de sempre, os Television. Chama-se Intensity Ghost e o tema foi The Ballad of Freer Hollow. E de seguida, Natalie Mehring, ou melhor, Wise Blood, de The Innocents. Ficamos com Requiem for Forgiveness. Oh my gosh. Orelha Extra. Vemos com os ouvidos. We'll be right back. os sons que encerram mais duas horas de Orelha Extra, canal auditivo suplementar, com uma banda, um trio que já não víamos por aqui desde 2010, altura em que editaram o seu trabalho estreia, Dark Age, através da sua editora própria, a Stankhouse. Regressam agora com este Lessons in Fuck You 2. Ouvimos três temas, Black Sunday, Reptile Brain 2 e Disappointment, os Big Black Cloud. E mesmo até ao fim vai ficar a dupla Death Blues, nada mais nada menos do que John Mueller e William Ryan Fritsch, no disco que intitularam de Ensemble. O tema vai ser Participant. Não se esqueçam, o podcast em orelhaextra.com ou no agregador de podcasts Face 108.1. Tchau.